que quando a gente tenta de todas as formas e a gente não resolve, o que nós devemos fazer então é orar e jejuar. Quando nossa relação humana não funciona, coloque diante de Deus, ore, peça, clame, e você será surpreendido, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Que a graça de Deus, que o poder do Altíssimo te envolva, minha amada, e que nós, homens, não caímos neste laço da internet. Porque o homem ele é atraído, seduzido pela aparência, a mulher pelas emoções. Então, é um grande perigo a internet para os homens, nesse sentido de estar dando vazão à sua libido, e de olhar mulheres nuas, seminuas, ensaios fotográficos, coisas do gênero. Isso não convém, não edifica, não traz edificações na nossa vida. Nós abençoamos a nação brasileira, você que nos ouve, e agradecemos o seu carinho, e permaneça conosco no próximo bloco, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Tiago, capítulo 4. A partir do verso 6 diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Queridos, Deus, ele tem para mim e ele tem para você bênção sem medida. Diz a palavra de Deus que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, o Senhor pode nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. E Deus, ele sempre tem um pensamento sobre mim, sobre você, de bênção, de paz, de prosperidade. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, me buscareis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jesus, quando ele veio aqui, deixou registrado no livro de João, capítulo 10, verso 10: Eu vim para que você tenha vida e a tenham em abundância. O que Jesus quer para mim e para você chama-se qualidade de vida, chama-se vida eterna, chama-se paz, chama-se liberdade. Mas acontece que às vezes eu estou lutando, eu estou correndo atrás, estou me esforçando e as coisas não acontecem como eu quero. E às vezes você pode pensar: o capeta é uma praga, Satanás é o meu adversário que fica me resistindo. Mas a palavra de Deus diz aqui: Deus resiste aos soberbos. Às vezes não é Satanás que está te resistindo, às vezes é o próprio Senhor. Agora, por quê? Porque você no seu coração está se engrandecendo, você está achando que você é alguma coisa. Saiba, a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Aquele servo justo, aquele servo que faz a vontade do Senhor, quando chegar aos céus, ele vai receber um diploma de servo inútil. É esse diploma que eu e você devemos correr atrás. Mas para que isso aconteça, nós devemos o quê? Abandonar a soberba. A palavra de Deus diz que Davi, ele clamava a Deus no Salmo 19, 13. Ele fala assim: da soberba guarda a minha vida, para que eu não venha, para que ela não me domine. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, o soberbo, ele tem quatro irmãos: o orgulho, a vaidade, a altivez e o prepotente, que também é arrogante. Queridos, quando você é orgulhoso, a palavra de Deus diz em Provérbios 11:2, em vindo a soberba virá também a afronta. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a ruína. Tem uma passagem muito interessante em Ezequiel, capítulo 16, verso 49, que diz que a iniquidade de Sodoma foi soberba, primeira iniquidade dela. A gente pensa às vezes em pecados sexuais, em prostituição, homossexualismo, mas diz lá Ezequiel 16, 49, que o primeiro pecado de Sodoma foi soberba. Por quê? Porque a soberba, ela é o que faz com que o Senhor ali te resista. Deus resiste aos soberbos. Esses dias, eu vendo uma pregação do Silas Malafaia, ele falando a respeito do Jimmy Swaggart, era um pregador muito famoso na década de 80, 80 e pouco, e diz que ele foi numa cruzada ali na Argentina, e estava no estádio, 100 mil pessoas dentro do estádio esperando ele, 100 mil pessoas fora do estádio, e aí ele perguntou ali para a pessoa que estava conduzindo aquela cruzada, como que está? Aí a pessoa virou e falou assim, olha, tem 100 mil pessoas aqui dentro do estádio e 100 mil pessoas lá fora. E Jimmy Swaggart virou e falou assim, é, Deus precisa de mim para pregar a palavra. Queridos, a soberba precede a ruína. Quando o salmista, ele diz aqui, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Com certeza o Senhor olhou ali para Jimmy Swaggart, viu soberba, viu prepotência, viu orgulho, viu vaidade, viu ali altivez, porque Jesus disse, se vós não clamardes, as pedras clamarão. Queridos, para converter um pecador do mau caminho, que era Balaão, que estava indo contra a palavra do Senhor, que estava indo contra o povo de Israel, Deus levantou o quê? Uma jumenta. Deus não precisa do homem. Por milagre, por misericórdia, Ele usa a minha vida, usa a sua vida. Mas nós temos que ter a consciência de que a honra, a glória, a majestade é toda para o Senhor. Isaías 42 diz que a minha glória não dou ao homem. Não adianta que a glória não vai vir para o homem, porque do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Para que a bênção de Deus chegue na tua vida, a primeira coisa que eu e você devemos lutar contra é soberba. Soberba é laço do diabo. Não perca os programas dessa semana. Eu estarei mostrando para você, foi uma revelação linda que o Senhor me deu, como você vai ser extremamente abençoado e como, esse versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não perca esse programa, eu garanto para você que até sexta-feira você vai estar glorificando a Deus e de posse da tua vitória. Eu garanto para você em nome de Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar na palavra do Eterno, na palavra do Senhor, que diz em Levítico capítulo 3, quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará, se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Deste sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras, e esta ligada a elas, os dois rins com gordura que os encobre, que está perto dos lombos, e o lobo do fígado que se removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar como a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Meus amados, esta é uma oferta muito especial. Normalmente no Antigo Testamento se oferecia e se apresentava uma oferta pelo pecado. Então, o pecador levava um animal sem defeito, macho, ao sacerdote, que imolava, matava o animal,